No segundo ano de Jeoás, Amazias em Judá, começou a reinar, fez o que era reto aos teus olhos, Senhor, mas os altos permaneceram, o povo a sacrificar. Ele feriu os edomitas no vale, tomou a sela, o nome a clamar. A mensagem que enviou a Jeoás: vem, vejamos-nos face a face, vamos lutar. Ó rei do meu coração, em ti confiarei. Mesmo em batalha, tua luz há de brilhar. Respondeu com sabedoria: por que te entremeterias no mar? Mas Amazias não ouviu, se levantou, e Judá ferido na dor se espalhou. O muro de Jerusalém se rompeu, o ouro, a prata, tudo ele levou. Mas em meio à luz, teu reino vai prosperar. Pois em cada